Tenho um hino em meu coração que Jesus modula assim. Ouvi, eu contigo estou na dor, ou no riso até o fim. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Enchei-me de cantos quando após seus passos vou. Minha vida arruinada foi, e se podem tristes ais, mas Jesus as cordas consertou, desferiu sons musicais. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Enche-me de cantos quando após seus passos vou.